1-2-2, ok, tá livre o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0. Quando lá torre 18-6, o QNH 1011, tem um bovão, uma boa tarde, agradeço a espera, o Xané 6321. Tranquilo, obrigado, tenha uma boa tarde, Xané 6321, vai via Juliette Alfa, ponto de espera 1-0. Desça para 2.000 pés, liga ali a taxi rei para 1-0, altímetro 1011, informe estabilizado. 2.000 pés, estado 1011, autorizado, reportará estabilizado antes do ENIUS 739. Gol no 135, cruzou 140, chame Recife agora, 251, alternando 3325. 251, 3325, bom dia. Controle Salvador, cordial, boa tarde, papapá, uniforme, máquina, informe, decolou na sua escuta, meu comandante. Saída da El. Da El 280, de forma magnífica. Confirmando destino, comandante. É, sobrevoo Ilhéus, após regresso a Salvador, é cheque de equipamento. Ok, seguinte. Delta Sierra Alfa, positivo, afirmo. O PT 9650 foi para a rotatória. Partiu, só, voa de rotatória. 2-0-7-5-0. Salvador é o Uno, gol 1077. O gol no 077, chamou isso para a cópia. Afirmo, para a cópia, Galeão. Ok, no 077, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APA November 857 até Porto Seguro, após a Zulu 1-6 até a posição Gruff, após a Zulu 1-4 até Toquim. Decolando a cabeceira 10, para a curva direita, inicialmente na subida da El, após direto às posições Leda e Bidev. Transponder é 5033, se o controle é 1980, corteja. É qual que é a frequência do controle? 119.8. Afirmativo, gol 1077, autorizado conforme, Galeão no nível 360, Upper November 57 até Seguro, Upper Zulu 16 até Groove, Uniforme Zulu 14 até Toquim. É, vai efetuar a decolada 10, curva direita da aérea a subida. 1198 chama, 5033 no transponder. O 1077, correto, apenas confirmando a primeira aerovia Upper November 857 até Seguro, ok? Chame para o puxo acionamento. Afirmativo, Upper November 857 até Seguro. Para o puxo acionamento, gol 1925, posição número 3. Autorizado no 925, chama para o táxi. Chama, leva o táxi. 217, boa tarde, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 360, saída da El. Vindo ao 360 da El 320. Controle de abaixo é 9650? Siga. Vai dar sequência, senhor. Fazer um toque arremetido na 1-0 e com final na 1-7, após? Aí vai ser com a torre, comandante. Já atualizou com o campo? Afirmativo, senhor. Para ingressar no circuito, chame a torre, 1862, então. Cadê, senhor? A torre, já vai ser 9650? 9650, prossiga para, inicialmente, rotatória, 1500 pés e aguarde instruções. Afirmativo, lotatório 1500 pés, aguardando instruções. Solicitado. Nota 1, Charlie vai decolar. E ideal é curva esquerda, assim que possível. Restrito inicialmente a 3 mil pés. Eu queria decolagem 1 no 20 graus, 1 no 09. Salvador, boa tarde, S29, estabilizado, S2 aqui são 0, passando a dona. Se você não continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando, tem que ser S29. Paranal 4711, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, pela Amper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, após direto para Pirassununga. Decolando na 10, fará curva à direita, inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5050, controle 1980, cotejo. 19.8 cruzando o campo o mais rápido possível. 19.8 cruzando o campo, Delta Romeo Charlie. Voltando 3.2.7. Se houvesse possibilidade de a gente voar a bridge, a gente evitaria uma formação do jeito que era aqui, mas pode incomodar. Ok, sim, te aguarde. Trolê. Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Delta Romeo Charlie, decolado do da Puca com curva esquerda, respeito 3.000. O Delta Romeo Charlie. Contato radar em decolagem, submontem 370, saída PUCA. Atendendo para 370, saída PUCA, Delta Romeo Charlie. O 399. O 4270, contato, assina a indicação, submontem 070, chegando mais. Horas de Campinas, está livre o táxi. Via Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, QNH 1011, quando pronta a torre 186, boa tarde. Gente, boa tarde, Índia, Índia e Alfa, ponto de espera com a torre 186, não sei. Torre Salvador, boa tarde, OCNM 321, está pronto. Delta Romeo Charlie, suba 370, na saída PUCA. Está acendendo para 370, PUCA, Delta Charlie direto. Delta Romeo Charlie. Bem. O Abaitana 650 pode interceptar agora o final da 17, reporte na checada. Afirmativa, então cheque final na 17. 5729 da web, livre pouso, pista 10, 120 graus, 10 mais. Livre pouso na 10, 5729. Jordan 7, tem condição de voar bridge da presente, livre informações? Afirmo, senhor, ia ser excelente. Está autorizado a partir de agora, subindo ao 360. Muito obrigado, senhor. 360, bridge, 3217. 399. Controle, boa tarde, igual ao 399. Vou no 399, contato radar na decolagem, submantenho 360, saída da EL. Submantenho 360, saída da EL no 399. O TAN 3217, qual a razão de subida aqui em pré? 3217 está mantendo 2.000 pés. Gente. Uniforme, Mike, uniforme, suba para o 280. T21, autorizado ali, mantém 1.0. Ali mantém 1.0, 6321. Trip 5266, desça para 3.000 pés com 1.011. Desceu para 3.000 pés, ajustado 1.011, trip 5266. Cinco, sete, dois, nove, seu solo é o 53, direito, 129, sobe. Direito, 129. 3-2-1, livre decolagem, vento 120 graus, 10 mais. Decolagem 10, 6321. 35266, reduza para 170 nós. 35266, confirme reduzindo para 1970 nós, senhor? Isso, 1970 nós. Tráfego à frente vai seguir 10 milhas, um Boeing 737-800 com 190 de ground. Afirmativo, vai reduzir 35266. Na posição 4, posicionado. Total 4711, livre posicionamento no 4, que negar 1011, chame táxi. 1011, autorizado, posicionado no 4, total 4711. Profissão Salvador, boa tarde, gol na 395, estabilizou. ILS 190. 6395, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, no 395. 6321, decolou 55, controle 198. 198, boa tarde. Aguarde. 5266, livre LS, para 2000 e fomos estabilizados. O localizador da 110. Pressão para 2000. Ah, lá. Estabilizado, 5266. Salvador, boa tarde, Oceané 6321, eu decolou na gole. Oceané 6321, contato, radar, decolagem, submantenho 320, saída da gole, transição ao fito. Fábio, é o 320, quando tiver uma chance, pode voar gole, 6321? Aguarde. Aguarde. Até 3 mil pés com 611, azul 4070. Hoje em 4260, 3 mil pés com 611. Delta Romeo Charlie? Delta Romeo Charlie. Chame Recife 2545, alternando 2685. 4564. Chame Recife em 1251, alternando 3325. Na 395, livre pouso, 190, gol no 395. 925, decola aos 57, controle 19, decimal 8. 198, boa tarde. Gol no 399, chame Recife 251, alterna 3325. 251, altera 1330, 1319, obrigado, boa tarde. Espera da 10, altímetro é 1011, chame a torre 18.6 quando pronto, tem uma boa tarde, patrão 471. E em que alva, espera da 10, Tony 18.6, patrão 471. Solo 3529, está pronto para o táxi PAB 59, 4 horas de autonomia, alterna sábado. Livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando pronto a torre 18.6, QNH 1011, tenha uma boa tarde. 5266, estabilizado o procedimento, final da 10. Trip 5266, complete aproximação e chame torre Salvador, 118.62. 118.6, chamará Trip 5266. Azul 4260, livre LS, descendo para 2000, redução 179. Livre LS, descendo para 2000, redução 170, azul 4260. Afirmativo, tráfego à frente, agora 10 milhas, com 130 de ground, é um Embraer 170 da Trip. Só nave direita, 219, só. 219, obrigado. Boa tarde, igual 1395, lembra? 1395, boa tarde, prossiga na Alfa e chame esse ataque, seu Juliette. E a Alfa, chamando da Juliette, igual 1395. Centro Recife autoriza o Fito. Direto ao Fito, muito grato. Olivô? Só um instantinho, Romeu Cabral. 5266, cheque trem de pouso, vento 120 graus, 129. Baixou e travou, Felipe. 5266, livre o pouso, na 10. Oscar Bravo, copia? Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, autorizado para o Costa Azul, 510, AGL, decola da 17 com curva direita para a linha do litoral, o transponder é 0131, no controle em 198, cotejo. Bravo, correto, cotejamento, com 3 a bordo, chame a torre 18.6 para o acionamento, táxi, decolagem, o QNH agora é 1011, bom voo até o regresso. Posicionado, gol no 755, tá na posição 5. Gol no 755, autorizado posicionamento no 5, QNH 1011, chame táxi. Autorizado posicionar, chama táxi no 755. Gol no 395, vai ingressar via Índia, portão 02. Índia 02, gol no 395. Opa, 2 minha 0, final e aí. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Pantanal autorizado, leva, tem 1-0, ficando pronto para fazer colagem assim que é autorizado. Gente, Pantanal com a sentida aí, mantém 1-0. Oxanê, 6321. Prossiga, 6321. Cruzou 170, chame Recife agora em 25, corrigindo 288, alternando 260. 288, 260. 288, alternando 260, no Ocean M3, 221. 288, 260, boa tarde, obrigado. 219, chora. Direita 219, obrigado. 266, 223. Solo, boa tarde. 3145, autorização 380, Galeão, formação Romeu. 3145, aguarde um minuto para a cópia. Guarda. Solo, trip 5266, detona Eco, se escuta. Trip 5266, boa tarde, prossiga via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa, Kilo, vai ficar atento ao balizador, 5266 da trip. Suficiente, Oscar Bravo, aguarde para a decolagem. Delta. Leão, nível de voo 380, pela Upper November 857, até o VOR Porto Seguro, após Upper Zulu 16 até a posição Groof, Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, após direto para Leda e Didev. Transponder é 5061 e o controle opera em 119, decimal 8, Cotege. Autorizado Galeão, nível 320, via Upper November 857 até Segura, depois Upper Zulu 16 até Grupo, Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da 10, curva direita, saída da El, após da El Leda e Bidev. O transponder 5061, controle 198, na 3145. Para 3145, correto o cotejamento, chame para o puxa acionamento no 08. Câmara. Ana, perfil da El, Leda. Rota 947 no ONU, contato radar de decolagem, sub e mantenha o 360, após 2000 direto, Leda. Subindo 360, confirma o final da informação. Após 2000 direto, Leda. Voando já direto, Leda, Rota 947 no ONU. Que observa a aeronave pousando, estreia turbulência, após livre decolar, pousa sul e litoral para Costa Azul, 120 graus, 129. Após o pouso da aeronave, pode alinhar? Afirmativo, já está passando a sua frente agora ali, ele mantém o 5219. Ok, está ali, mantém, obrigado. No 7, 5, 5, 3 a bordo, 3 horas e 20, alternando Campinas. Livre o táxi à direita no ponto de espera, torre 18.6, boa tarde, no 7, 5, 5. Táxi à direita, no ponto de espera 18.6, voo no 7, 5, 5. Voo no 077, portão 1 para posicionamento. Autorizado, chame táxi, voo no 077. Autorizado, chamada para táxi no 077. 4260, solo 07, direito 29, solo. 29. Eu acho que é bravo, sua decolagem aos 07, litoral, chama o controle 198. 198, bravo. O 5219, livre decolar, 120 graus, 109. Está iniciando 5219. Confirmando o destino? Costa Azul, no Costa Azul, é isso? Afirmativo. Informe final para pouso no Costa Azul, então, Romeu Cabral. Na minha escuta permanente, 500 pés. Final para pouso, Romeu Cabral. Salvador, gol 755, aproximando o ponto de pé. 7755, autorizado, alinhar e manter. Ali mantendo, 755. 5219, decola 08, controle 198. Controle 198. Controle Salvador é o TRIP 5219. TRIP 5219, contato, radar na decolagem, sub e mantenha o 200, cumprindo o perfil vertical da gole. Está cumprindo o perfil da gole 5219. 3145, privado de funcionamento 8. Então 3145, tá livre de funcionamento, chama para o táxi. Livre de funcionamento, tá 3145. 31190, livre LS, desça para 2000 pés com 1011 no altímetro, informe no localizador da 10 estabilizado. Desça 2000 com 1011, informa no localizador do 3190. Azul 4206, reduza para 219. 4206, reduza para 219. O Mike com Delta. Vai cruzar com o tráfego à frente? 1044, um alto 44, 5 milhas à frente aí, equilibrando o setor de Itapuã a 500 pés. O Romeu fica bravo? Vai na escuta, senhor. Vai cruzar com o helicóptero, meu pés, rumo ao posto, procedente de Manati aí, um Sikorsky. Certo, fica atento, um abraço. Sinal 47 no Uno, chame Recife agora, 1251 alternando 3325. 251 3325, Pantanal 47 no Uno. Fiquei ciente, por acaso já tem o tráfego no visual? Colágio 755, vento 1, 20 graus, 10 mais. Livre colágio, voo no 755. Passa 190 para 160, Front Bomb. Web 6720, a semificação desse mantém o 040, chegada Bomb. Tanto está cruzando agora com tráfego à sua esquerda, o Robson 44. Estão 500 pés, com 1011. E chame tu em 1862 para ingressar no circuito de tráfego. 14260 vai ingressar via Índia, portão 01, atenta ao gol aí terminando o push no setor, ok? Afirmativo, via Índia, atenta ao gol aqui, 01, 4260. O gol no 077 informou que a aeronave da Azul que está agora à sua direita vai ingressar à sua frente aí para o portão 01, ok? Ciente no 077. 206, desça para 3000 pés, o altímetro 1011, reduza para 199. 3011, reduzindo, 4206. 2, controle de 98. 98, bom, no 755. Controle, boa tarde, eu vou dar 755. Contato com a radar na decolagem, suba o 360, saída da El. Após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, vou dar 755. Livre táxi à direita no ponto de espera, torre 1862. Qual foi o BIM, por gentileza? Qual foi o 3145? Perdão, alterna Guarulhos para 3145. Autorizado Juliette, Alfa até o ponto de espera. Quando lá, torre 1862.